Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e hoje daremos sequência à leitura do nosso livro com o capítulo 18, O Amor dá Exemplo. O casamento deve ser honrado por todos. Hebreus 13, 4. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que buscaram a ajuda de Deus e receberam uma resposta sábia, mas inesperada. Naamã, o capitão de um exército, estava irritado depois que o profeta Eliseu ordenou que se lavasse no rio Jordão se quisesse se curar da lepra. 2 Reis 5, de 10 a 12. Um jovem rico e materialista foi embora frustrado quando Jesus lhe disse: "Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Depois venha e siga-me." Lucas 18, 22. Deus sabe que nem sempre entenderemos ou gostaremos de suas soluções para as nossas circunstâncias. Portanto, quando chegar a Ele com o desejo de amar mais seus filhos, não se surpreenda se um de seus requisitos mais importantes lhe parecer inesperado: amar e respeitar muito mais seu cônjuge. Filhos se apoiam e crescem sobre o alicerce da relação de seus pais. Quanto mais mostrar amor e respeito genuíno por seu cônjuge ou por seu ex, mais fortes e amados seus filhos se sentirão. O amor não só se escuta e se ensina, mas também se vê e se capta. O matrimônio é uma das principais maneiras pelas quais Deus nos ensina como amar outro pecador egoísta de forma incondicional. É o ambiente ideal para que cresçam nossos filhos. Mas qualquer romance pode murchar se o amor não for à frente. As disputas e a amargura podem transformar-se em algo tão comum como o sol que se põe todas as noites. O que seus filhos sentem e aprendem quando isso acontece? Insegurança, ansiedade e aborrecimento. Como interpretam e captam a mensagem de amor se os pais brigam constantemente? Eles têm dificuldade de receber amor no meio desse mar de disfunção relacional? Sua interação com o pai ou com a mãe de seu filho pode ser maravilhosa, medíocre ou um campo minado, mas continua sendo o principal exemplo afetivo na vida de seus filhos. Talvez você tenha passado por um divórcio doloroso e ainda existam oportunidades para brigar por telefone ou queixar-se com o filho sobre o pai ausente ou a mãe irritante. Mas que tipo de confusão isso cria no coração de uma criança? Escutam suas palavras de amor, mas os vem atuar com crueldade e hostilidade entre eles? Sem se importar qual seja seu estado civil nesse momento, Jesus o conscientiza a amar o próximo. E esse próximo é o outro progenitor de seu filho, mesmo que se trate de um amigo. João 15, 13. Uma pessoa distante, Lucas 10, 25, 37. Ou um arqui-inimigo, Lucas 6, 27, 29. O amor não é opcional na economia divina das relações interpessoais. Mesmo que o amor nem sempre corresponda à confiança ou à intimidade em cada dinâmica, deveria inspirar exemplos cotidianos e constantes de paciência e bondade, sem importar o que o outro tenha feito no passado. Ser fiel, moderado, compreensivo e cooperativo com o seu cônjuge talvez nem sempre seja fácil, mas você a recompensa no coração de seus filhos em forma de segurança, paz, força e uma maior aceitação de si mesmo. É evidente que não pode controlar completamente o clima de sua casa. Talvez você mesmo se esforce muito para conseguir a unidade, mas em troca obtenha desordem. Contudo, amar seus filhos significa fazer sua parte para acalmar os ânimos, engolir seu orgulho, pedir perdão pelos seus erros, escutar, afirmar, abrir os olhos e ver que o que diz seu cônjuge ou ex pode ser mais verdadeiro do que está disposto a admitir. Qualquer mudança amorosa que possa fazer não se dará boa só para você. O mais provável é que ela resulte em sorrisos mais calorosos e momentos agradáveis em família na hora das refeições. Talvez nem tudo se resolva, mas ao menos pode encaminhá-los na direção correta. Pai, A maior responsabilidade em dar o exemplo é a sua. É fácil sentir que lhe faltam com respeito e depois compensar o seu ego frustrado com sua esposa menosprezando-a diante de seus filhos. Não só é desonroso, insensato e cruel, mas frequentemente seus filhos projetarão sobre si essa desaprovação de sua amada mãe e a interpretarão como uma insatisfação oculta por eles também. Ambos os pais deveriam ser exemplo de uma relação saudável para seus filhos. Falar de forma negativa e pôr os filhos contra algum de seus progenitores não é amor. Suas atitudes e palavras deveriam fazer com que seus filhos respeitem o pai ou a mãe mais, não menos. Terá de fazer com que o mandamento honra a seu pai e a sua mãe seja fácil para os seus filhos ao invés de dificultá-lo. Não há problema se você e seu cônjuge têm uma desavença respeitosa a portas fechadas, mas sempre devem se manter em união e concordância quando estão com os filhos, porque são vocês que definem o matrimônio, a unidade, a comunicação e a reconciliação nas mentes e informação das crianças. Por natureza, tenderão a seguir seu exemplo, seja de amor ou de amargura, e frequentemente transmitirão o mesmo aos seus netos e bisnetos. Independente do que seu cônjuge ou seu ex tenha feito, seu perdão pode desarmar grande parte do dano e evitar que se derrame sobre a cabeça e o coração de seus filhos. Sem importar com o que você tenha feito, decida mudar e começar a ser exemplo de bondade mais uma vez. Seja paciente, caso a situação leve mais tempo do que pensava. Na medida em que possa, e com a ajuda de Deus em oração, aumente seu respeito e seu amor pelo outro progenitor. Será um dos maiores atos de amor que seus filhos poderão receber. Ui, que palavra de hoje, hein? Vamos ao desafio. Peça a Deus que lhe dê mais amor e respeito por seu cônjuge ou pelo outro progenitor de seu filho. Hoje mesmo, diga algo estimulante e positivo a seus filhos sobre o pai ou a mãe deles. Se até agora o menosprezou na frente de seus filhos, peça-lhe perdão. Agora você vai refletir e pensar o que dizer ou o que disse aos seus filhos e como eles reagiram. Deus abençoe e até amanhã.